Pega seus bagulho porque agora é tarde demais pra garimpar seus erros e terra de memória que ficou pra trás. Nem sei se já perdi, chegou no fim. Ou sou eu mesmo exigindo muito de mim. Pô, difícil não ter como ver suas contas pagas e sentir que sua falência emocional vai gerar uma vaga a mais no que você faz. Ter que largar, assistir o filme do fim da sua vida sem piscar. Daí vejo que é assim com todos em todo lugar. Vou largar o rap pra trampar, surge quem trampa, larga pra roubar. Não, se é pra perder nem entro em campo. Sempre disseram pra eu ir trabalhar até que eu vi que esse é meu trampo agora. Escuta, sente e divide. Tenho uma fábrica de sonhos na cabeça, levem-se de brinde. Que eu tô montando filial pelo mundão. Tô nos ouvidos dos que é mais vagabundão. Tô dominando todos fundos de busão. Os moleque balançando as cabeças sozinhos são meus irmão. Irmão, o tempo passa, viu? Lembro os neguinhos dizendo que eu era o futuro do Brasil no rap. E agradeço a vocês, não me sinto o melhor, mas sou um deles, a profecia se fez. Seja difícil com uma, tô só captando as paradas que todo mundo vê. O que me difere é a forma de como eu mostro pra você. Alguns vão me chamar de gênio, outros de charlatão. Mas assim foi também com Camões e Platão. E as estatísticas diz que era pra eu tá morto essas horas. Mas eu escapei das balas, agora os bicos tá pra fora. Porque eu não fiquei calado, nem desencorajado. Se eu fui ameaçado, não desviei pro lado. As rádios não me deram apoio pra chegar nos lares. Mas de ouvido por ouvido, hoje movimento milhares que tão acompanhando com sinceridade. Se fosse meia dúzia, eu lutaria com a mesma vontade. Porque eu sou um trabalhador que sabe que só fazer rima não te faz um MC, te faz um falador. E hoje eu tô trabalhando a milhão pra botar meu trampo na rua com meu coração. Sinto que não é mais que a minha obrigação. Sei que o maior talento que alguém pode ter é a dedicação. O rap tem valor pra quem se identifica. Tio, cê tá me ouvindo, entrou no fogo, agora fica. Pode tentar correr, pode tentar gritar. Se abaixar o volume eu vou até aí falar. Vai tentar me conter, vai tentar me calar. Vai mandar me prender, vai mandar me matar. Vai fazer igual com sabotagem, mas rap nunca se finda. Pra calar os bicos hoje a voz dele tá mais alta ainda. Tamo na luta por espaço no bagulho. Lugar pra fazer barulho, nós que o mundo já esqueceu. Fiz essas rimas aqui das quais eu me orgulho. Fiz a batida de embrulho, toma que o presente é seu. Sou um soldado de calça larga e capuz. Não me intimido com as luzes nem com os barulhos de sirene. Porque o primeiro a rua é nós, foi Jesus. Prenderam as mãos dele na cruz pra não poder fazer o N.